momento ruim e difícil também passa. Um dia é do caçador, o outro é da caça. Num dia você chora, no outro você sorri. Um dia alguém vai embora, pra outro alguém vir. E assim a vida segue, mantendo o seu ciclo, ensinando que não é só respirar que te faz vivo. Momentos tristes, momentos felizes. A vida é uma estrada cheia de deslizes. Um dia você sai, tropeça e se machuca. Se uma lágrima cai, com a mão você enxuga. Tipo quando era criança, lembra? Você caía, ralava, mas isso não era problema. E o joelho sangrando em carne crua nunca impedia de voltar lá pra rua. E a ferida sarava brincando. Então por que que agora você tá aí sentado chorando? Levanta, sua verdade não é essa, levanta. Sentado aqui chorando não adianta. Esse não é o seu lugar. Eu sei. A vida não te deu suporte, Deus. O tempo todo te deixando forte. Está na hora de se levantar. Na adolescência, pouca paciência. Emoção em evidência, razão indo à falência. Primeiro frio na barriga, sintoma de paixão. Alguém que passa e consegue te tirar do chão. Declarações de amor, do tipo exagerada. Você é minha vida, sem você não sou nada. E o que era lindo e perfeito, como um verão, passou, não teve jeito. A primeira sensação de decepção, parece que arrancaram seu coração com a mão. Declarações exageradas, mas não de amor. Quero morrer, eu não aguento tanta dor. Mas quando vê, um outro verão já chegou. O sol brilhou quando ela pra você olhou. Não imaginava um sorriso com tanto poder, né? A dor até passou, cê nem quer mais morrer. Levanta, sua verdade não é essa, levanta. Sentado aqui chorando não adianta. Esse não é o seu lugar. E eu sei. A vida não te deu suporte, Deus. O tempo todo te deixando forte. Está na hora de se levantar. A gente cresce e complica demais. Ficamos fracos e frágeis, diferente de anos atrás. Não conseguimos só deixar o tempo passar e levar tudo de ruim que tiver que levar. Remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra sorrir na abstinência chorar. Remédio pra ser feliz, onde é que está? Se chama vida e dela cê pode se drogar. Tome uma overdose de sorrisos, 1 milhão de miligramas você tem de motivos. A vida em si, só por ela já te faz feliz. É só saber enxergar um palmo à frente do nariz. Você vai ver que o tempo é o melhor remédio. E a melhor forma de guardar o coração é aberto. Amar te faz crescer, perdoar te faz crescer. Chega de choro, o tempo passa, não vamos viver. Amar te faz crescer, perdoar